They say Shaggy Dude don't make beats. I was like, what the fuck? Ainda sente? Mira na minha cara, puxa o gatilho, pula. Leite no dente, leite no dente, miau. Leite no dente, leite no dente. Trap safado, indecente. Mira na minha cara, puxa o gatilho, pula. Leite no dente, leite no dente, miau. Leite no dente, leite no dente. Foi só eu chegar, ele já ficou duro. Cabelo solto, batendo no colo. Jeitinho safado, menina garota, provocando com piruleto na boca. Sem querer, eu nunca faço por querer. Mas é que ele espera na olhada da boneca. Tô vendo ele se derreter, cê vai ver. Ele vai dar perdido em você. E sair na vontade de me meter. Porque eu fodo gostoso e ele enlouquece. Esse é meu jeitinho de ser. Mas relaxa, eu tô só dando uma brincadinha. Zipado até me agradece. Botei o teu homem na linha. Trap safado, indecente. Mira na minha cara, puxa o gatilho. Oh, leite no dente, leite no dente, miau. Leite no dente, leite no dente. Trap safado, indecente. Mira na minha cara, puxa o gatilho. Leite no dente, leite no dente, leite no dente, miau. Leite no dente, leite no dente, leite no dente. Chega, senta, puxa, tenta. Já te falei, é 880. Fica na tua, chega e arrebenta. Frio pra caralho, quero que me esquenta. Taca pimenta, me apimenta. Pressão aumenta, eu fico sedenta. Câmera lenta, gostinho de menta. Quer? Experimenta, faço cara de nojenta. Já fico violenta. Quis brincar com fogo e eu sou fogosa. Agora aguenta. Agora aguenta. Agora aguenta. Safado, indecente, miau. Leite no dente, miau, miau. Leite no dente. I don't know about you, Miss Kitty, but I feel so much yummier.